A viúva. Em que pé está o seu negócio? Primeiro gentil homem. Poderei informar vós. O arcebispo de Cantuária, com vários outros membros reverendos e sábios de sua ordem, reuniu uma corte de justiça há pouco, em Dunstable, distante só 6 milhas de Anctil, onde a princesa está morando, a qual diversas vezes foi citada, mas não apareceu. Para ser breve. Por causa de sua ausência e dos escrúpulos recentes do monarca, proclamado foi o divórcio por geral consenso dos sábios personagens, sem efeito tendo ficado o casamento de ambos. Transferida depois foi ela para Kimbolton, onde agora se acha doente. Segundo gentil homem. Pobre senhora. Toque de trombetas. Toque de trombetas. Basta, basta. A rainha vem chegando. A ordem do cortejo. Oboés. 1, 2 juízes. 2, o Lorde Chanceler, precedido da bolsa e da massa. 3, coristas cantando. E música. 4, o prefeito de Londres, com a massa. Depois, o rei de armas, em traje de rigor, trazendo na cabeça uma coroa de cobre dourado. 5. O Marquês d'Urset, com um cetro de ouro, trazendo na cabeça uma meia coroa de ouro. Com ele vem o Conde de Surrey com o bastão de prata encimado por uma pomba, trazendo na cabeça uma coroa de conde. Ao pescoço, colar da ordem, em forma de SS. 6. O Duque de Suffolk, com seu manto de estado, coroa pequena na cabeça, empunhando a varinha branca do grão senescal. Com ele, o Duque de Norfolk, com o bastão de marechalato e coroa pequena. Colar de SS. 7. Um dossel carregado por 4 barões dos 5 portos. Sob ele, a rainha, em traje de cerimônia. Está coroada e com os cabelos enfeitados de pérolas. Landeiam-na os bispos de Londres e de Winchester. 8. A velha duquesa de Norfolk com uma grinalda de flores de ouro, sustentando a cauda da rainha. 9. Numerosas damas nobres ou condessas com simples aros de ouro na cabeça, sem flores. Atravessam o palco em ordem e com solenidade. Segundo gentil homem. Por minha vida. Um séquito admirável. Conheço aqueles. Quem carrega o cetro? Primeiro gentil homem. O Marquês d'Urset. O bastão é o Conde de Surrey que carrega. Segundo gentil homem. É um gentil, homem nobre e valente. E aquele, porventura não será o Duque de Suffolk? Primeiro gentil homem. O mesmo, como grão senescal. Segundo gentil homem. E esse, milorde de Norfolk. Primeiro gentil homem, ele mesmo. Segundo gentil homem, olhando para a rainha. O céu te ampare. Tens o mais belo rosto que eu já vi. Senhor, por minha vida, ela é um anjo. No braço leva o rei ambas as Índias, sendo muito mais rico, ó. Sem medida, quando nos braços cinge esta senhora. Não censuro a consciência do monarca. Primeiro gentil homem. Os que sobre a baldaquim sustentam, são 4 dos barões de 5 portos. Segundo gentil homem. Que homens felizes. E assim todos quantos se encontram perto dela. E acaso aquela que lhe segura a cauda do vestido não será a veneranda e nobre dama, a duquesa de Norfolk. Primeiro gentil homem. Ela mesma, como condessa são todas as outras. Segundo gentil homem. As coroas o dizem. São estrelas todas elas, algumas, em declínio. Primeiro gentil homem. Sobre isso não falemos. Sai a procissão ao toque estridente de fanfarras. Entra um terceiro gentil homem. Deus vos salve, senhor. Onde ficastes tão assado? Terceiro gentil homem. Na abadia, onde o povo se aglomera de modo tal, que nenhum dedo fora possível meter lá. Quase me matam com tanta exuberância de alegria. Segundo gentil homem. Vistes a cerimônia? Terceiro gentil homem, vi. Primeiro gentil homem, e o jeito. Terceiro gentil homem. Emil e digno de ser visto. Segundo gentil homem. Bom amigo, contai-nos como foi. Terceiro gentil homem. Do melhor modo que possível me for. Tendo a rainha levado até um lugar no coro, a esplêndida onda de nobres damas e senhores um tanto se afastou. Lá, sua graça sentou-se um pouco, cerca de meia hora, num trono rico, ao povo patenteando toda a sua beleza. Acreditai-me, senhor, ela é a mulher mais admirável que ao lado já dormiu de qualquer homem. Quando o povo a admirou assim de perto, levantou-se um barulho como fazem as enxárcias no mar em tempestade, assim violento e vário. Chapéus, mantos, creio que até casacos, tudo voava. E se as cabeças fixas não se achassem, nesse dia perdidas ficariam. Nunca vi tanto júbilo. Mulheres grávidas, na semana já do parto, como os velhos arietes de guerra, entre a turba se metiam, brechas abrindo facilmente. Não podia ninguém dizer, minha mulher é aquela, de tal maneira entrelaçados todos num só bloco se achavam. Segundo gentil homem, e após isso? Terceiro gentil homem. Finalmente sua graça levantou-se com passos modestos, dirigiu-se para o altar, ajoelhou-se, na postura de uma santa, no céu fitando os olhos, rezou devotamente. Levantando-se, fez uma reverência para o povo. Após isso, o arcebispo de Cantuária lhe deu as reais insígnias de seu posto. O óleo sagrado, a coroa que já fora de Eduardo, o confessor, a vara, a pomba da paz e todos os demais emblemas nobremente ao seu lado foram postos. Logo depois, o coro, acompanhado da música melhor de todo o reino, cantou Te Deum. Assim foi ela embora, com a mesma cerimônia com que viera, para o Palácio de York, onde festejos se estão realizando. Primeiro gentil homem. Duravante, senhor, já não será Palácio de York. Isso foi no passado, pois o título com a queda do cardeal ficou extinto. Ora do rei o nome de W.I.T.A.L. Terceiro gentil homem. Perfeitamente. Porém tão recente foi a mudança, que seu velho nome me ocorre mais a miúde. Segundo gentil homem. Qual o nome dos dois bispos tão graves que marchavam ao lado da rainha? Terceiro gentil homem. Stokesley Gardiner, um bispo de Winchester, foi promovido secretário do rei e era até há pouco. O outro, bispo de Londres. Segundo gentil homem. O de Winchester não é tido na conta de afeiçoado ao arcebispo, o virtuoso Cranmer. Terceiro gentil homem. Todo o país sabe isso. Por enquanto, porém, a divergência ainda é pequena. Mas se vier a aumentar, há de achar Cranmer um amigo que nunca há de deixar. Lô! Segundo gentil homem. Quem pode ser? Dizei-me. Terceiro gentil homem. Tomás Cromwell, pessoa que desfruta de muito alto prestígio junto ao rei. Amigo certo, sem dúvida nenhuma. O rei fez dele o avaliador da seu real tesouro, já tendo sido nomeado para seu conselho privado. Segundo gentil homem. Há de outros postos elevados obter. Terceiro gentil homem. Sim, nem há dúvida. Vamos juntos, senhores. Vou à corte. Ali sereis meus hóspedes. Disponho de alguma autoridade. De caminho, sobre isso falaremos mais despacio. Ambos, estamos, meu senhor, às vossas ordens. Saem. Cena 2. Kimbolton. Entra a ex-rainha Catarina, doente, conduzida por Griffith e Paciência. Griffith, como se sente agora a vossa graça? Catarina, ó Griffith. É mortal minha doença. Como galhos de chumbo tenho as pernas, dobradas para a terra e desejosas de se desvencilharem de seu fardo. Trazei-me uma cadeira. Assim, agora me sinto mais a gosto. Não disseste, Griffith, quando me vinhas amparando, que esse famoso filho da grandeza, o cardeal Wolsey, tinha falecido? Griffith, disse, minha senhora, mas pensava que ouvido não me tinha vossa graça, em virtude de vossos sofrimentos. Catarina, conta-me, por obséquio meu bom Griffith, de que modo morreu. Se morreu bem, partiu na minha frente certamente para me dar exemplo. Griffith, todos dizem, senhora, que foi bem. Após ter sido detido em York pelo altivo conde Northumberland e conduzido para justificar-se das mais graves culpas que pesavam sobre ele, muito de súbito sentiu-se doente de tal modo fraco que nem pode montar em sua mula. Catarina, pobre homem. Griffith, finalmente, a muito custo, Leicester alcançou, tendo apeado na abadia, onde foi bem recebido pelo abade com todos os seus monges, a quem falou assim: o padre abade, um ancião alquebrado pelas grandes tempestades do estado, aqui se encontra para entre vos deixar os laços ossos. Por caridade, concedei-lhe ao menos uma pouca de terra. Conduziram-no sem mais delongas para a cama, tendo feito a doença rápido progresso. E, já bem fraco, na terceira noite, pelas 8 horas, que ele próprio havia predito que sua última seria, arrependido, em lágrimas banhado, continuou a meditar ininterruptas preocupações, restituiu ao mundo suas pompas, ao céu a imortal parte, e adormeceu em paz. Catarina, e assim repouse que não lhe pesem suas grandes faltas. Mas uma coisa, Griffith, me permite que a seu respeito eu diga, sem faltar-lhe com a caridade. Ele era um indivíduo de orgulho desmedido, que gostava de se ombrear com os príncipes, um homem que por meios secretos conseguira dominar todo o reino. A simônia para ele era o normal, seu próprio arbítrio, toda lei. Até mesmo ante a evidência assoalhava mentiras. Sempre dobre nas intenções e em tudo que dizia. Piedade não mostrava, salvo quando premeditava arruinar alguém. No prometer, magnífico, tal como era ele então. Mas, quanto a realizá-las, tal como é agora, nada. Pecou muito na própria carne, dando, assim, exemplo péssimo a todo o clero. Griffith, nobre dama, os defeitos dos homens são gravados no bronze, mas as boas qualidades escrevemo-las na água. Vossa Alteza permitirá que bem eu fale dele. Catarina, pois não, bondoso Griffith. De outro modo, maldosa eu me mostrara. Griffith, esse cardeal, apesar de sua origem muito humilde, foi fadado, de certo, desde o berço para altas honrarias. Foi um sábio maduro e muito capaz, de extraordinária sagacidade, sempre bem falante e de grande poder de persuasão. Áspero e altivo para os desafetos, mas, como estil, doce para todos os que o iam procurar. E muito embora no adquirir ele fosse incontentável, o que é grande pecado, revelava-se principesco no dar, nobre senhora. Sempre hão de provar isso esses dois gêmeos da ciência que ele para vos criou, Oxford e Ipswich. Um, que caiu com ele, por não querer sobreviver ao próprio benfeitor. O outro, embora ainda incompleto, de marcha ascensional tão admirável, que nunca deixará a cristandade de tecer-lhe elogios. Sua queda fez sobre ele chover felicidades, pois a partir daí, nunca antes disso, pode adquirir consciência de si próprio, felicidade achando na aventura de ser pequeno, o que lhe deu mais honras à velhice que os homens o fariam. E morreu temente a Deus. Catarina, depois de eu morta, não desejo outro arauto, mais brilhante relator de meus atos, porque fique da corrupção minha honra sempre isenta, do que um cronista honesto como Griffith. Quem vida eu odiei, tu me obrigaste, com tão pia modéstia e reverência, a honrar depois de morto. Em paz descanse. Fica perto de mim, paciência. Deixa-me mais baixa um pouco. Não vou dar-te incômodo por muito tempo mais. Bondoso Griffith, aos músicos ordena que ora toquem a área tristonha que eu chamar costumo de meu dobre funério, pois sentada me quedarei a meditar naquela celestial harmonia que muito breve terei de conhecer. Música triste e solene. Griffith está dormindo. Sentemo-nos, menina, bem quietinhos, para não despertá-la. Sem barulho, gentil paciência. A visão. Entram, solenemente, uma após outra, seis personagens, vestidas de branco, com grinaldas de louro na cabeça e máscara de ouro no rosto. Nas mãos trazem palmas de louro. Saúdam primeiro a rainha e depois dançam. A determinadas mudanças de figura, as duas primeiras sustentam, sobre a cabeça da rainha, uma grinalda pequena, ao tempo em que as outras quatro se inclinam com reverência. Depois, as duas que seguram a grinalda passam para as duas seguintes, que observam a mesma ordem na mudança dos passos, mantendo-a sobre a cabeça da rainha. Depois, passam-na para as duas últimas, que repetem a cerimônia, com que por inspiração, a rainha faz no sono sinais de aprovação e levanta as mãos para o céu. As aparições, sem parar de dançar, desaparecem, levando a grinalda. A música continua. Catarina, espíritos da paz, para onde fostes? Já desaparecestes e na minha miséria me deixastes? Griffith, aqui estamos, minha senhora. Catarina, não falei convosco. Vistes alguém entrar durante o tempo em que a dormir fiquei? Griffith, ninguém, senhora. Catarina, não? Não vistes entrar neste momento um coro de anjos que me convidavam para um banquete? De brilhantes rostos, me iluminavam como o sol radioso, felicidade eterna me auguraram, lindas grinaldas me trouxeram, Griffith, que eu de aceitar ainda não sou digna. É cedo, porventura. Griffith, regozijo-me por ver, senhora, que tão belos sonhos vos prendem os sentidos. Catarina, e me anda a música parar, é dura e deixa-me abatida. Cessa a música. Paciência, notastes a mudança que de súbito sua graça apresenta? Como o rosto ficou mais longo. Como ela está pálida e fria como argila. Os olhos verdes. Griffith, está morrendo, filha. Reza. Reza. Paciência, possa o céu ampará-la. Entra um mensageiro. Mensageiro, se vossa graça, Catarina, sois impertinente. Não merecemos mais respeito, acaso? Griffith, censura mereceis, pois bem sabendo que ela abdicar não quer da costumeira majestade, falais com tal rudeza. Ajoelhai. Ajoelhai. Mensageiro, humildemente peço perdão a vossa majestade. A pressa foi que me deixou grosseiro. Ai fora um gentil homem que deseja falar vós. Vem da parte do monarca. Catarina, Griffith, mandam entrar, mas que este tipo eu enxergar não torne. Saem Griffith e o mensageiro. Volta Griffith com Capúcio. Se minha vista não me engana, da parte agora vindes do imperador, meu muito real sobrinho, e vos chamais Capúcio. Capúcio, ele, senhora, servidor vosso. Catarina, o meu senhor, os tempos e os títulos mudaram muito, muito, desde que me ficastes conhecendo. Mas, por obséquio, que quereis de mim? Capúcio, em primeiro lugar, nobre senhora, a vossa graça oferecer meus préstimos. Depois, o rei determinou que eu viesse fazer esta visita. Muito aflito ele está por saber-vos assim fraca e por meu intermédio vos envia suas reais condolências, desejando sinceramente que crieis coragem. Catarina, o meu senhor. Este encorajamento me chega muito tarde. É como graça depois da execução. Esse remédio benigno, administrado em tempo certo, me teria curado. Mas agora, consolo algum me serve, se excetuarmos apenas a oração. E sua alteza como passa? Capúcio, senhora, com saúde. Catarina, que continue assim, florente sempre, quando eu morar com os vermes e meu pobre nome estiver banido deste reino. Paciência, foi enviada aquela carta que eu te mandei fazer. Paciência, ei lá, senhora. Entrega a carta a Catarina. Catarina, senhor, humildemente vos conjuro a entregar isto ao rei, meu soberano. Capúcio, de bom grado, senhora. Catarina, recomendo nela a sua bondade a vera imagem de nosso casto amor, a filha dele, que em bênçãos incessantes cai um orvalho sempre do céu sobre ela. E lhe suplico que lhe ministre educação virtuosa. É muito nova e de modesta e nobre natureza, esperando eu que ela saiba praticar a virtude, e que um pouquinho de amor lhe vote em consideração da mãe que o amou tão ternamente como só do céu é sabido. O outro pedido que humildemente faço é que sua graça tenha piedade destas infelizes mulheres que durante tanto tempo me acompanharam, sempre dedicadas, na fortuna variável, não havendo, posso afirmá-lo, e nisso falsidade não poderei dizer, nenhuma delas que, por virtudes e beleza da alma, honestidade e nobre compostura não mereçam um marido de alto mérito. Que seja nobre, até, pois, em verdade, serão felizes os que as escolherem. Meu último pedido é para os criados. Pobres são todos, mas de mim não pode tirar nunca a pobreza nenhum deles. Sejam-lhes pagos, pois, os ordenados, sem falta alguma, com algum acréscimo, como recordação de minha parte. Se um pouco mais de vida o céu me houvesse concedido, e recursos, nos teríamos despedido melhor. Eis toda a carta, senhor. Por tudo quanto neste mundo tendes de caro, pela paz cristã que desejais aos mortos, seja amigo destes coitados, insistindo junto do soberano, para que ele esta última justiça me conceda. Capúcio, pelo céu, assim farei, ou despojar-me quero desta figura humana. Catarina, agradecida, muito digno senhor. Humildemente falar de mim a sua majestade. Dize-lhe que já vai deixar o mundo autor de seus cuidados demorados. Conta-lhe que eu abençoei na morte, pois vou fazê-lo. Tenho os olhos turvos. Adeus, senhor. Griffith, adeus. Paciência, não, não saias ainda. Chama as outras. Preciso ir para a cama. Estando eu morta, boa menina, trata-me com honra. Virginais flores põe no meu sepulcro, para que todos saibam que uma esposa casta eu fui até a morte. Embalsamai-me e exibi-me. Conquanto não rainha, como rainha quero que me enterrem, como filha de rei. Não posso mais. Saem, levando Catarina. Ato V. Cena 1. Londres. Uma galeria do palácio. Entre um Gardiner, bispo de Winchester, um pajem com um archote, que encontra um Sr. Thomas Lovell. Gardiner, já é uma hora, menino. Pajem, neste instante acabou de bater. Gardiner, uma hora dessas de cada deveria ser a nossas necessidades, não há diversões, momento para reparar as forças com salutar repouso, sem o tempo desperdiçarmos. Sr. Thomas, boa noite. Para onde ides tão tarde? Lovell, acaso viestes do rei, senhor? Gardiner, sim, Sr. Thomas. Deixei-o jogando uma partida de primeiro com o duque de Suffolk. Lovell, vou procurá-lo antes de ir me deitar. De vos despeço-me. Gardiner, não, não, Sr. Thomas Lovell. Que acontece? Revelais muita pressa. Se puderdes, não havendo mal nisso, alguma coisa contai ao vosso amigo, do negócio que tão tarde vos prende. Esses assuntos que passeiam no jeito dos espíritos, à meia-noite, são de natureza mais estranha do que a dos que de dia procuram seu despacho. Lovell, muito afeto vos dedico, milorde, e ouso confiar-vos segredo de mais peso que estas minhas ocupações. A soberana se acha em trabalho de parto e em grande risco. É o que dizem. Receio que sucumba. Gardiner, oro ferventemente pelo fruto que ela carrega, para que a bom termo venha a nascer e viva. Mas, quanto à árvore, Sr. Thomas, vê-la quero sem raízes. Lovell, capaz me sinto de dizer amém. Porém diz-me a consciência que ela é uma criatura boníssima, senhora de valor, que merece nossos votos. Gardiner, porém, senhor, senhor. Presta-me, me ouvidos, Sr. Tomás. Sois fidalgo do meu jeito. Sei que sois muito sábio e religioso, mas deixai que vos diga. Nunca, nunca há de isto acabar bem. Não, Sr. Tomás, podeis acreditar-me, enquanto Cranmer e Cromwell, as mãos dela, juntamente com ela não dormirem no sepulcro. Lovell, ora vos referistes aos dois homens mais notáveis do reino. Quanto a Cromwell, além de alferidor do Real Tesouro, foi nomeado arquivista e secretário de Sua Majestade, sem contarmos que se acha mesmo no momento azado de ter novos encargos. O arcebispo é a língua e a mão do rei. Quem ousaria contra ele pronunciar uma só sílaba? Gardiner, ah, sim, quem use, Sr. Tomás. Eu próprio me arrisquei a expressar o pensamento. Hoje mesmo, senhor, posso dizer. Vós, inculquei nos senhores do conselho a ideia de que ele é, pois o conheço como tal, o que todos também sabem, um arquirético, uma pestilência que o país todo infecta. Comovidos com o que lhes disse, ao rei falaram logo, e este, do alto de sua grande graça, dos seus reais cuidados, pressentindo os terríveis perigos que lhes punham nossas razões, ouviu nossos queixumes e convocou para amanhã bem cedo a reunião do conselho. Erva daninha, Sr. Tomás, que precisa ser cortada. Mas estou vos detendo muito tempo. Boa noite, Sr. Tomás. Lovell, muito boas noites. Ainda e sempre vosso servidor. Saem Gardiner e o pajem. Entram o rei e Suffolk. Rei Henrique, Carlos, deixemos de jogar por hoje. Não me concentro, sois por demais forte. Suffolk, senhor, nunca antes de hoje eu vos vencerá. Rei Henrique, sim, raras vezes, Carlos, e assim mesmo quando me distraía na partida. Lovell, então? Há alguma novidade da parte da rainha? Lovell, pessoalmente não lhe dei a mensagem que mandastes, mas por uma de suas camareiras fila chegar a ela, que em resposta me disse que a rainha humildemente vos agradece e pede a vossa alteza rezar por ela com fervor agora. Rei Henrique, que disseste? Eu, rezar por ela. Como? Está sentindo dores? Lovell, pelo menos, foi o que disse a sua camareira, havendo acrescentado que suas dores à dor da morte mesma quase igualam. Rei Henrique, pobre senhora. Suffolk, possa Deus do fardo aliviá-la com pouco sofrimento, porque se alegre vossa majestade com a vinda de um herdeiro. Rei Henrique, é meia-noite, Carlos. Vamos dormir. Em tuas preces não te esqueças de minha pobre esposa. Deixa-me só, pois tenho pensamentos que não vão bem na companhia de outrem. Suffolk, são meus votos que vossa majestade tenha uma noite calma. Hei de lembrar-me da minha bondosíssima rainha nas minhas orações. Rei Henrique, boa noite, Carlos. Sai Suffolk. Entra Sr. Antônio Denny. Então, senhor. Que é que há? Dane, trouxe-me Lorde Arcebispo, senhor, como ordenastes. Rei Henrique, como? Cantuária. Dane, sim, meu bom senhor. Rei Henrique, é certo, é certo. Onde está ele, Dane? Dane, aguarda o bom prazer de vossa alteza. Rei Henrique, faz-o entrar. Lovell, à parte. É sobre aquele assunto de que o bispo falou. Cheguei a tempo. Volta Dane com Cranmer. Rei Henrique, deixai a galeria. Lovell faz menção de ficar. Não vos disse. Retirai vós. Saem Lovell e Dane. Cranmer, bastante medo sinto. Por que franzede assim o sobreceno? O aspecto é do terror. Algo vai mal. Rei Henrique, então, milorde, desejais que eu diga por que vos fiz chamar? Cranmer ajoelhando-se. Ficar às ordens de vossa alteza é meu dever de súdito. Rei Henrique, levantai vós, vos peço, meu gracioso lorde de Cantuária. Vinde, juntos vamos dar uma volta. Tenho novas para contar, vós. Vamos, dai-me a mão. Ah! Meu bondoso Lorde, é contigo.